Fecheiro 8. A mestres e eu dirigimo-nos para os fundos da gruta. Sob as flautas de Pan, ela agarrou-me e encostou a sua boca à minha. O seu beijo foi muito diferente do que Anteia me dera. Foi ela quem interrompeu o beijo com uma gargalhada. Gordiano, até parece que nunca foste beijado assim. Bem, eu... A mestres ergueu os olhos para as flautas e franziu o sobrolho. O que achas? Se eu não tivesse vindo, as flautas teriam tocado? O que queres dizer? A presença de alguém que não é virgem terá impedido as flautas de tocar? Estava preocupada com isso quando decidi seguir-te até ao interior da gruta. Mas uma voz na minha cabeça dizia-me: vai. E por isso vim. E foi sem dúvida a decisão acertada. Pois só entre os três foi possível salvar a minha senhora. Tenho a certeza de que ambos fizemos a coisa acertada, a mestres. Mas estás a dizer que não és? A mestres inclinou a cabeça e sorriu. Claro que não. Não mais do que tu, tenho a certeza. Sorriu e depois viu a expressão estampada no meu rosto. O seu sorriso esfumou-se. Gordiano. Não me digas que tu nunca. Baixei o olhar. Não sei como essas coisas são feitas em Éfeso, mas não é invulgar para um cidadão romano esperar um ano ou mais depois de aceder à toga viril, antes de experimentar os prazeres de Vênus. Vênus? Ah, sim, é o nome que vocês romanos dão a Afrodite. E quando vestiste a toga viril? Há um ano, quando celebrei os 17 anos. Compreendo. Então suponho que por estes dias tenhas de experimentar os prazeres de Vênus. Não sabia o que dizer. Estaria ela a gozar comigo? Sentindo-me subitamente incomodado, conduzia à porta das traseiras e saímos da gruta sem sermos vistos. Nessa noite, depois da alegria inicial do salvamento da filha, Eutrópio conferenciou com Antípatro, com Mnásson e comigo. Os outros ficaram inicialmente chocados com o meu comportamento impetuoso ao forçar a entrada na gruta de Ortígia. Romano louco! Murmurou Mnásson num sussurro. Contudo, o próprio Antípatro sugeriu que talvez Ártemis, levada ao extremo para livrar o seu templo de um sacerdote tão malvado, me tivesse conduzido e a mestres até à gruta para salvarmos Anteia. Os deuses alcançam muitas vezes os seus objetivos através de meios que parecem misteriosos e até mesmo contrários à nossa moral, disse Antípatro. Sim. Neste caso, vejo a mão condutora de Ártemis. Quem mais? Para além do Gordiano, um romano louco, como lhe chamaste, Mnásson, teria pensado sequer em forçar a entrada na gruta? O Teótimo estava a contar com a nossa devoção sincera, para ele poder acabar com a rapariga, sabendo perfeitamente que nada faríamos para impedir ou influenciar a prova. Sim, acredito que o Gordiano e a rapariga escrava não foram nem mais nem menos que agentes de Ártemis, declarou, parecendo assim resolver o assunto de uma vez por todas. Quanto ao cadáver de Teótimo, Antípatro sugeriu que nada devíamos fazer, deixando-o simplesmente como estava. Talvez não fosse encontrado senão daí a muito tempo. A menos que os Megabitsoi estivessem em conluio com Teótimo, caso em que se poderiam aperceber da causa da sua morte. Mas fosse como fosse, seriam incapazes de implicar Anteia ou qualquer outra pessoa, e de certo esconderiam a causa da sua morte. Pareceria assim que o principal Megabitsoi, tendo cometido o erro de acusar falsamente Anteia, desaparecera da face da terra. O povo de Éfeso tiraria as suas próprias conclusões. Todos sabem que o Teótimo Era uma marioneta de romanos, disse Mnasson. O povo verá a sua queda e desaparecimento como uma punição divina e um sinal de que a lei romana e os traidores que a apoiam têm os dias contados. Talvez, talvez a morte da minha querida Chloé sirva, afinal de contas, um propósito maior. Se levar a sua querida cidade para mais próximo da liberdade. Antípatro pousou uma mão reconfortante no ombro do homem. Sabe as palavras, Mnasson? A Chloé era uma fiel servidora de Ártemis e não terá morrido em vão. Voltou-se para Eutrópio. Pensei permanecer por mais tempo em Éfeso, velho amigo, mas a situação aqui deixa-me desconfortável. Com tudo o que aconteceu, temo que sentimentos antirromanos desemboquem em violência. A facção a favor de Mitridates ganhará ânimo. E o governador romano sentir-se-á obrigado a reagir. E quem sabe o que pode acontecer? Pelo bem-estar do meu jovem companheiro romano, penso que devemos seguir viagem, tão breve quanto possível. Eutrópio assentiu. Também eu esperava uma visita mais prolongada. Amanhã iremos ao templo de Ártemis efetuar um sacrifício especial, em sinal de agradecimento, e outro sacrifício para pedir à deusa que abençoe as vossas viagens. Depois tratarei de marcar passagem para ti e para o Gordiano, para que possam embarcar rumo ao vosso próprio destino. Retirámo-nos todos, cada um para o seu quarto. Fui incapaz de dormir. Havia demasiada luz no quarto. Puxei os pesados cortinados para tapar a luz da lua e voltei para a cama. Dei voltas e voltas. Olhei fixamente para o teto. Enterrei a cara na almofada e tentei pensar em tudo menos em Amestris. Ouvi a porta abrir-se devagarinho e depois fechar-se. Passos leves atravessaram o quarto. Ergui os olhos da almofada. A escuridão era total. Até que ela abriu os cortinados e vislumbrei a sua silhueta desnuda, emoldurada pelo luar. Antes que conseguisse dizer o seu nome, ela avançou e já se encontrava ao meu lado na cama. As minhas mãos percorreram o seu corpo despido e aproximei-a de mim. Bendita sejas, Ártemis, murmurei. Ártemis não tem nada a ver com isto, disse Amestris, com uma leve gargalhada e com um toque que me provocou um arrepio de antecipação. Esta noite adoramos Vênus. E assim, na cidade mais famosa pela sua devoção à deusa virgem da caça, matei o meu primeiro homem e conheci a minha primeira mulher. Depois da nossa visita ao templo, na manhã seguinte, pusemos-nos a caminho. Amestris ficou com os outros no desembarcadouro. Acenámos em despedida, contemplando a sua beleza, recordando o seu toque, senti uma estocada de ansiedade. E perguntei-me se alguma vez mais a voltaria a ver. Vendo a cidade a distanciar-se, fiz um voto silencioso. Nunca mais, nas minhas viagens, passaria por um templo de Ártemis sem entrar, acender um pouco de incenso e pronunciar uma oração, pedindo à deusa que concedesse a sua bênção a Amestris. Gordiano, que estranha música é essa que estás a trautear? Perguntou Antípatro. Não a reconhece? É a melodia que Amestris tocou nas flautas de Pan. A melodia ainda hoje me persegue. Capítulo 3. As viúvas de Halicarnasso, o mausoléu. A irregular costa da Ásia é uma confusão de promontórios, enseadas e ilhas dispersas. Algumas das ilhas são meros dedos de pedra que se erguem pouco acima das vagas. Outras são como montanhas irrompendo do mar. Esboçam-se ainda mais montanhas ao longo do horizonte, mais para o interior, verdes e douradas sob o sol do meio do dia, enevoadas e púrpuras no crepúsculo. No mês de Aprilis, a cor da água muda a cada instante, dependendo da luz do sol, passando de um berrante lápis-lazuli para um verde iridescente como as asas de uma borboleta. Por vezes de madrugada ou ao pôr do sol, o mar calmo assume um brilho metálico, como um lençol de bronze perfeitamente achatado. Entre esta profusão de esplendores naturais, recolhida por detrás de ilhas e penínsulas, encontra-se a cidade de Halicarnasso. O porto, virado para sul, está protegido tanto das tempestades como da vista. Viajando a bordo do navio, podemos nem nos aperceber de que a cidade ali se encontra, até o navio passar por um desfiladeiro rochoso. E de repente vemos à distância, assente num pedaço circular de terra ligeiramente inclinado para o mar, uma cidade rodeada de muralhas com um porto repleto de navios. Erguendo-se a alturas quase impossíveis sobre a linha do horizonte de Halicarnasso, tão desmesuradamente descomunal que até parece irreal, encontra-se o mausoléu. Nunca tinha visto um edifício tão alto. Até aquele momento, nunca imaginara que um edifício pudesse ser tão alto. Como se conseguia uma coisa feita de pedra erguer no ar sem se desmoronar sob o seu próprio peso? Como tinham meros mortais conseguido construir algo assim? O mausoléu era universalmente aclamado como uma das sete maravilhas do mundo. E agora eu percebia porquê. Imagine-se um pódio sólido e retangular, feito de deslumbrante mármore branco, que se eleva mais alto do que o frontão triangular da maior parte dos templos, e está decorado a toda a volta, do seu limite superior, com estátuas enormes, como se se tratasse de uma numerosa multidão de gigantes em fila contínua ao longo das quatro arestas. Sobre essa base, ligeiramente recuado, ergue-se outro pódio de pedra, sobre o qual se encontram mais estátuas e ainda uma outra camada tão alta como as outras duas juntas, com um friso decorativo na parte mais alta, vivamente colorido em tons contrastantes de vermelho, amarelo e azul. Sobre essas três camadas gigantes pode ver-se um templo tão largo como o Partenon, com uma série de colunas à sua volta, entre as quais se encontram estátuas colossais. Sobre a estrutura em forma de templo, a fazer as vezes de telhado, encontrava-se uma pirâmide de degraus com a mesma altura, por onde parecem deambular leões gigantes. Uma ilusão, dado que os leões são feitos de mármore. Por fim, sobre a pirâmide de degraus, encontra-se uma quadriga puxada por quatro cavalos e coberta de ouro, que se encontrava tão alta e era tão ardentemente brilhante que poderia ser confundida com a própria quadriga de Hélios, iluminando o mundo sob ela, em vez de se limitar a refleti-lo. Claro que, quando o vemos pela primeira vez, a mente absorve a imensidão e a complexidade do mausoléu muito mais depressa do que o monumento pode ser descrito. A impressão é instantânea. Trata-se de uma construção divina, situada numa cidade de homens, uma parte do Olimpo na Terra. Como se tivesse consciência da sua natureza especial, o edifício mantém uma certa distância em relação às estruturas menores da cidade. É rodeado por um vasto pátio, um recinto decorado com altares, fontanários e jardins. O monumento domina a cidade por inteiro e, ao mesmo tempo, parece não lhe pertencer, ser independente dela, como se se tratasse de uma intrusão de um reino divino. Aquela era, sem dúvida, a intenção da rainha desolada que o construiu como túmulo para o marido há 260 anos. Olhei de relance o rosto enrugado de Antípatro e vi que o meu tutor e companheiro de viagem estava quase tão espantado quanto eu. Já tinha visto o mausoléu antes? Mestre, não tinha? Perguntei. As minhas palavras pareceram despertar Antípatro, fazendo-o sair de um transe. Fechou com um estalo a boca aberta. Claro que sim, Gordiano. Tal como te disse, tenho família aqui. Ficaremos com a minha prima, Bito. Por que perguntas? Limitei-me a sorrir e fixei o olhar na linha da costa, observando deslumbrado o mausoléu que se ia tornando cada vez maior. Enquanto o navio contornava o quebra-mar e era conduzido para o interior do porto, Antípatro realçou outros traços da cidade. Era rodeada por muralhas formidáveis, com torres de vigia e patrulhadas por soldados armados. Enquanto grande parte da Ásia era devorada por Roma, Halicarnasso, ainda que fosse uma aliada próxima de Roma, permanecera independente. Muito do que se conseguia ver, incluindo as muralhas, tinha sido construído pelo grande rei Mausolo, cujos restos mortais tinham dado nome ao mausoléu. Fora Mausolo quem fizera de Halicarnasso a capital do reino de Cária e quem subsequentemente não olhara a despesas para a tornar uma das cidades mais opulentas do mundo. Construído na encosta da colina, para lá do mausoléu, havia um belo teatro. Coroando a colina, o ponto mais elevado da cidade, encontrava-se o Templo de Ares, que, de acordo com Antípatro, dava abrigo a uma estátua colossal, a melhor imagem do Deus existente no mundo. Bem mais para a direita, estendendo-se pela encosta da colina, encontrava-se o palácio irregular construído por Mausolo. Para a esquerda havia um outro templo impressionante que Antípatro explicou ter sido dedicado em conjunto a Afrodite e a Hermes. A ambas as divindades? Perguntei. Sim. Perto do templo, junto à muralha da cidade, situa-se a gruta e a fonte sagrada de Salmacis. Conhece a história da ninfa Salmacis e do seu amor pelo filho de Afrodite e de Hermes? Quando encolhi os ombros, Antípatro suspirou e abanou a cabeça. Ah, romanos, determinados a conquistar um mundo sobre o qual nada sabem. Já sabe que tenho sede de aprender, mestre. Então teremos mesmo de visitar a nascente, enquanto aqui estivermos, e então poderei contar-te a história de Salmacis. Além disso, poderás banhar-te na sua piscina natural, se te atreveres. Antípatro riu, de certo de uma qualquer piada secreta. Poderia ter pedido uma explicação, mas o capitão, tendo avistado um ancoradouro, virou o navio de forma tão abrupta que o mausoléu surgiu mais uma vez à nossa frente, maior do que nunca. Conseguia agora ver os detalhes do friso pintado ao longo do topo superior do pódio, representando a batalha feroz entre as Amazonas e os guerreiros gregos. Mais acima, conseguia ver os rostos das estátuas colossais por entre as colunas imensas. Vês aquelas duas estátuas ao centro? A de um rei com barba e da sua rainha? Perguntou Antípatro. Representam o rei Mausolo e a rainha Artemísia, sempre lado a lado, fitando para sempre o mar, saudando todos os visitantes que chegam ao porto de Halicarnasso. Extraordinário, murmurei. Quando tivermos a oportunidade de ver o mausoléu mais de perto e dar a volta à construção, verás que os quatro lados são ligeiramente diferentes. Artemisia contratou os quatro maiores escultores da altura e atribuiu a cada um a missão de conceber e esculpir os adornos de cada uma das quatro faces do monumento. Fez disso uma competição. Também patrocinou competições entre argumentistas, poetas e atletas e atribuiu prémios generosos, tudo em honra do falecido marido. Devia ser-lhe muito dedicada, disse. Tão dedicada que no final não conseguiu suportar o facto de ficar afastada dele. Quando chegou a altura de enterrar os seus restos mortais no sepulcro do mausoléu, Artemisia insistiu em guardar algumas das cinzas para si. Misturou-as com vinho e bebeu-as, na esperança de minorar a dor da perda. Mas a dor apenas se agravou. Artemisia morreu antes de o mausoléu estar acabado. De desgosto? Perguntei. Assim reza a lenda. As suas cinzas foram colocadas ao lado das de Mausolo, no sepulcro, e depois foi usada uma pedra enorme para bloquear a entrada na base do mausoléu, selando assim o seu túmulo para sempre. Morrer de amor, retorquei eu. Mas isso é de certo uma loucura. O amor é sempre uma espécie de loucura, por vezes moderada, por vezes mais acentuada. Mesmo quando não é fatal, as suas consequências podem ser dramáticas. Pensa na história de que falávamos ainda agora, a da ninfa Salmacis e da sua paixão por... No entanto, uma vez mais, como se um espírito irrequieto quisesse impedir de falar de Salmacis, Antípatro foi interrompido pelo capitão que nos gritava para que saíssemos do caminho, enquanto os seus homens manipulavam cordas e velas.